DJ Nem Produções, o consagrado de Icoaraci. Thank you. em seu alação, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. Um moço, um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão, e valeu, boi. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão, e valeu, boi. Eu estou sempre onde ele está, forró vaquejada, qualquer lugar, eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro, eu quero teu calor, em teus braços quero estar. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão, e valeu, boi. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão, e valeu, boi. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Teu você, valeu, boi. Meu vaqueiro, teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Teu você, valeu, boi. Meu vaqueiro. Seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. Um moço, um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão, e valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Teu você, valeu, boi. Meu vaqueiro, teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. DJ Nem Produções, detonando só as melhores. Quando chegar em casa, cadê o sofá? Que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro, que deu prego só agora que saiu. Isso é hora de você chegar em casa, cadê o sofá? Que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro, que deu prego só agora que saiu. Ai, ai, ai, você quer me engabelar carro novo, não dá prega, arranje outra pra contar. Ai, ai, ai, tu não acredita nele, o prego do nosso carro foi um prego no pneu. Esse cheiro de bebida, minha querida, espere que eu vou lhe contar. Vai logo, vamos que eu tô te esperando, não sei até quando vou ter que te aguentar. Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto, olha o seu canto, outra mulher não vai entrar. Ai, ai, ai, você quer me engabelar, olha a cara do bonito, descarado pra danar. Ai, ai, ai, meu amor, não fala assim, venha pra junto de mim, deixa essas brigas pra lá. Agora que saiu. Isso é hora de você chegar em casa, cadê o safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro, que deu prego e só agora que saiu. Ai, ai, ai, você quer me engabelar carro novo, não dá prega, arranje outra pra contar. Ai, ai, ai, tu não acredita nem, o prego do nosso carro foi um prego no pneu. E esse cheiro de bebida, minha querida, espere que eu vou lhe contar. força que te aguenta. Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto. Olha no seu canto, outra mulher não vai entrar. Ai, ai, ai, você quer me engabelar? Olha a cara do bonito, descarado pra danar. Ai, ai, ai, meu amor, não fale assim. Venha pra junto de mim, deixa essas brigas pra lá. Descer pai do raio e a rural desatola. Vamos descer pai do raio.

valer. O danado é bom de pai, nem precisa de beber. Está sempre muito alegre, confiante e otimista. E se vê mulher gostosa, gaviola, por conquista. Gosto muito do amigo, mas a senhora me perturba. Quando penso que ganhei, ele logo me derruba. Se ofereço um cigarro, ele faz outra careta. Já notei que ele gosta, é mesmo Natal, tá? Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não pó, não pó, não pó, não pó, não foge da raia. E se tratando de mulher, não pode ver o rabo de saia. Alô, senhor, oi, oi, um, dois, três, teste. Retorna aí, não, vai. Alô, alô, alô, vai retorno. Isso. Vai começar aí. Acabar. Com vocês. De pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira. Escava bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. O polo velho furado fazia forofofon. Triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom. A poeira levantando, escava bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Fechado, mas a música não saía. O triângulo era o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e fogo agarrado, sem saber pra onde ia. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo conjunto bom. Vai minhas calanguinhas. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai, sax! Ô, caba bom! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Contrabaixo? Dá uma lapada, vai! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai, guitarra! Parece o Pepeu, hein? O conjunto bom da Gota Serena. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Trazer um pate cheiro, nega, pra derramar em você. Veste o teu vestido novo, nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido logo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando o girassol e cantando um belo

Vamos roçar um mijador Mulher bonita que nem melancia grande O cabra nunca consegue comer sozinho Cabra de sorte é quem casar com mulher feia Não se incomoda nem sequer com o vizinho Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos roçar um mijador Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos roçar um mijador Se peito de mulher fosse cozinha De noite ninguém conseguia dormir Isso é que nem esporão de mandio É mole de entrar e duro de sair oh, Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos roçar um mijador Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos roçar um mijador Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos roçar um mijador Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos roçar um mijador Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos roçar um mijador Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Poderoso Gênesol E o combustível para a nossa viagem é a sua alegria Água clara, gota clara, me banhei Na tua boca me deliciei Água clara, gota clara, me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a lua pendurada lá no ar Eu vi a serra do tamanduá Eu vi a terra, eu vi a pedra e o letreiro Mas meu amor primeiro eu não pude encontrar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro Mas meu amor primeiro eu não pude encontrar Água clara no taquara me banhei Na tua boca me deliciei Água clara do taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a festa de São Sebastião Na procissão vi um povo a rezar Matei saudade, fui no cajueiro Mas meu amor primeiro eu não pude encontrar Matei saudade, fui no cajueiro Mas meu amor primeiro eu não pude encontrar Na água clara do taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a lua pendurada lá no ar Eu vi a serra do tamanduá Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro Mas meu amor primeiro eu não pude encontrar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro Mas meu amor primeiro eu não pude encontrar Saudade da terrinha, saudade dos amigos, é, tô chegando aí. O som da galera. Aparelhagem Revelação do Pará. Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você. Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer. Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você. Se dez amores tivesse, dez amores queria só pra te querer. Vem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Vem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Você me completa, minha cara metade, eu completo você. Nossa felicidade só não vê quem não vê, é viver pra querer ou querer pra viver. A gente se fala, se toca, se cala pra se pertencer. A gente viaja além do prazer. Nosso amor faz a moda pra não ser remoder. Vem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Vem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer. Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você. Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer. Vem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Vem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Você me completa, minha cara metade, eu completo você. Nossa felicidade só não vê quem não vê, é viver pra querer ou querer pra viver. A gente se fala, se toca, se cala pra se pertencer. A gente viaja além do prazer. Nosso amor faz a moda pra não ser demoder. Vem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Vem querer, eu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. DJ Ney das Produções. Ela morena com ricandela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Olha o jeito dela, morena cor de canela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Olha os seus olhinhos, nariz tão afilado, corpo esculturado, beleza que Deus criou. Cabelos anelados, boca cor de jambu, ela vai envenenando qualquer homem que lhe dê. Sua cintura bem fininha, afinadinha, vai descendo e enlarguecendo nos quadris, que tentação. As suas pernas torneadas tão bonitas, pois qualquer homem fica com ela no coração. Sai da janela caminhando, requebrando, a gente vai olhando, vai ficando na ilusão. E desse jeito não há jeito, que dê jeito, ô morena, tome jeito, não faz assim com a gente não. Não faz assim com o povo não. Não faz assim comigo não. Olha o jeito dela, morena cor de canela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Olha o jeito dela, morena cor de canela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Olha os seus olhinhos, nariz tão afilado, corpo esculturado, beleza que Deus criou. Cabelos anelados, boca cor de jambu, ela vai envenenando qualquer homem que lhe vê. Sua cintura bem fininha, finadinha, vai descendo e enlarguecendo nos quadris, que tentação. As suas pernas torneadas tão bonitas, pois qualquer homem fica com ela no coração. Sai da janela, caminhando, requebrando, a gente vai olhando, vai ficando na ilusão. E desse jeito não há jeito, que dê jeito, ô morena, tome jeito. Não faz assim com a gente não, viu? Não faz assim com a gente não. Não faz assim comigo não. Olha o jeito dela, morena, cor de canela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Mas só olha o jeito dela, morena, cor de canela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Olha o jeito dela, morena, cor de canela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Mas olha o jeito dela, morena, cor de canela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Olha o jeito dela, morena, cor de canela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Aí, DJ Lendas Produções! Se você soubesse como estou vivendo, chegava correndo pra me dar a mão. Porque ainda vive este amor amigo, desejando abrigo do teu coração. Quase toda hora vejo teu retrato, para ver se mato essa minha paixão. Quando durmo sonho com você chegando, fico desejando nunca me acordar. Porque é tão bonito ver naquela hora que você me adora, quer me devorar. Mas o sonho passa, passa mais um dia, só esta agonia nunca vai passar. A esperança é a última que morre, mas meu bem socorre este coração. Que vive batendo, sempre perguntando, por você chamando e pedindo a mão. Venha logo, venha, a minha vida espera essa primavera da minha paixão. A esperança é a última que morre, mas meu bem socorre este coração. Que vive batendo, sempre perguntando, por você chamando, lhe pedindo a mão. Venha logo, venha, minha vida espera essa primavera da minha paixão. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. A saudade no coração. Hey, hey, hey.